Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. Fala galera, eu sou o Renan Ishin do HQ Fã, de vez em quando do Jovem Nerd também. E o último Harry Potter é a sequência da sequência da sequência da sequência da sequência do primeiro filme. Sou o Léo, eu sou qualquer lugar, e é o medo que dá asas aos homens. Max Fane. E aqui é o host desse podcast, o Rafael. E geralmente nas sequências a tendência é só piorar, assim como os podcasts daqui. Enfim, pessoal, estamos mais uma edição aqui do podcast O Banco de Cérebros. Ficamos, acho que, um tempão sem ter uma edição, e agora retornamos. Não foi por culpa minha, né? Porque nenhum filho da puta apareceu pra gravar. Enfim, dando prosseguimento aqui às nossas edições do podcast, hoje nós falaremos sobre sequências, continuações de filmes. Um filme que fez muito sucesso geralmente acaba ganhando uma sequência, e geralmente é apenas para gerar muito mais dinheiro. E aqui nós comentaremos as melhores e as piores sequências de filmes. Enfim. Dando início aqui ao podcast, qual que é a sequência que a gente poderia ressaltar? Vamos ressaltar uma boa ou uma horrível sequência aqui agora primeiro? Tanto faz, pode ser qualquer uma. Eu acho que a gente poderia começar um pouco leve, então vamos começar com Toy Story, o que você acha? Nossa! Toy Story é foda, cara. As duas sequências, né, lembrando que a gente não vai falar apenas do 2, a gente vai falar das sequências todas, né? As duas foram muito fodas, cara. Eu não sei, eu gostava muito de Toy Story... quando eu era criança e tal. Aí vocês vão ficar horrorizados agora. Olha, não gosta de Toy Story, meu Deus. Mas não é, que assim, eu gosto, entendeu? Eu gosto do 2, eu não vi o 3. Mas, eu não sei, cara. Eu acho que podia ter acabado no 1. Que isso, não, cara. Pra mim é sério, cara. Pelo que falaram, o 3 é triste pra cacete, cara. Tipo, porra. Nossa, triste. Não, tipo, realmente eu fiquei com um nó na garganta quando assim. Mas não é triste pra cacete, é emocionante, cara. É emocionante que tudo dá certo, é feliz, sabe? Você... Cara, se você assistiu, é que você não assistiu o 3. Mas depois que você assistiu o 3, você vai perceber realmente que, cara, que se fecha uma trilogia. O segundo, ele traz aquele negócio lá, tipo... Aquele brinquedo velhinho, ele pega e fala pro Woody, né? Tem uma cobra na minha porta! Ele fala pro Woody, assim, que tipo, quando passar o tempo, o Andy não vai querer mais ter eles, vai, sei lá, jogar eles fora, ou sei lá, esquecer deles. É exatamente o que acontece no terceiro filme, né? Não, então a gente pode colocar assim, o primeiro foi aquele tempo áureo do Andy, ele brincando, tudo. Sim. O segundo seria, vai, aquele que foi aquela premissa do que talvez viesse ser o terceiro, né? Aí no terceiro se torna uma realidade que realmente o Andy já tá um adolescente, tá indo pra faculdade, já deixou de brincar com os brinquedos dele, né? Interessante mesmo. E o começo, cara, o começo, assim, realmente é um pouquinho triste, assim, sabe? Mostra eles lá no baú velho e... Aí eles estão parados lá, aí o Andy acho que abre o baú e pega um deles. Aí depois quando o Andy pega e sai, tipo, ele ficou mal feliz. Porra, o Andy tocou em mim, tipo... Ficaram tanto tempo, assim, sem ter contato com ele, que o Andy só de pegar em um deles, eles já ficam felizes, assim. Esqueceu os bonecos ali. Mas, tipo, depois você acaba descobrindo que... Na verdade não, na verdade ele continua gostando dos bonecos, mas... Acontece que ele tá crescendo, né? É bem legal, é um filme que, tipo... O terceiro, ele fala muito sobre você desapegar das coisas, né? Tipo, a gente vai crescendo, vai tendo que se desapegar de certas coisas, né? Um desapego natural mesmo. Sim, sim. E aí trata muito bem o terceiro filme. E também de você repassar aquilo que você tinha, tudo mais, de bom pras outras pessoas, né? Que é o que acontece no final. Então, eu acho muito foda. As duas sequências são muito boas. Então, com certeza, eu acho que o 3 talvez eu colocaria como um pouco superior ao segundo até, inclusive. Sim. Pelo fato de ter conseguido transpor bem um lado emocional, tipo, que nós vivenciamos, né, certa época de nossa vida. Sim, sim. Foi realmente aquela coisa de você ver o tempo passando, e a Pixar, ela acertou perfeitamente nesse ponto, que foi ter esse lado emocional, não só apenas pra ser um filme de crianças, coisa, mas como também ter uma história também que se foca bastante no universo adulto também, né? Nessa transição. Sim, sim. É, até porque nós que começamos a assistir somos adultos, né? Somos todos um bando de velhacos agora. Agora sim, eu tô caminhando ainda. Faço 17 em um mês. Tô caralho, tá zoando? Sim, sim, sim. É, faço 17, né? Sim, primeiro de 27, mas 10 anos mais jovem, olha só. Caralho. Agora, aqui, eu inventei essa porra dessa cena. Pode falar palavrão no podcast? Pode, aqui. Pode, cara. Aqui tá. Tudo liberado, tudo liberado. Aqui, né? Vou pegar uma cerveja aqui, calma aí. Não, sacanagem. Eu inventei essa cena na minha cabeça, eu vi isso em zoação na internet, sei lá. Mas tem uma cena no Toy Story 3 que os bonecos estão olhando o Woody na cama com uma mulher? Nossa, velho. Que isso? Pô, essa cena, velho. Sim, cara, mesmo, hein? Eu não... Pode crer. Caralho, deve ter sido alguma tirinha dessas, cara. Mas eu lembro, assim, de ter visto o baú levantado, os bonecos olhando. Aí, tipo, na parede, assim, que o baú tá encostado, a sombra dele por cima da mulher, cara. Eu, caralho. Não tem daí, velho. Não tem. Ok, isso então. Eu sei, muito ofensivo até padrão moderno. Pô, pois é. Pô, caraca, mano. Já pensou ter isso daí? Seria maneiro, é? É, seria aterrorizante, no mínimo. É, tipo, pô, seria foda, né? Até porque faria sentido, né? Deve ter até na acontecido, verdade, que não mostrou. Eu vi essa imagem rolando no Facebook, que era, tipo, a sombra de uma mulher chupando o grande mastro do Andy. Então foi isso. Deve ter. Mas, pô, seria maneiro, tipo, um Toy Story mais adulto mesmo. É, quem sabe um Toy Story 4, né? Toy Story 4, o 4, é. Não, mas agora eles são propriedades de uma criança de 4 anos de idade, né? Uma menina, então... É, exatamente. E a premissa seria de que os próximos brinquedos seriam dildos vivos. Sabe? Ah, não, cara! Que perturbador. Ah, não dá, né? Tem um detalhe no Toy Story 3 que é bem legal, assim, que e essa porra também só vi na internet. Isso que... Dá, cara, eu não vejo filme, aí... É, sempre internet. Né? O lixeiro, cara, o lixeiro é o Cid, do primeiro filme. Sim, cara, aparece o lixeiro no meu filme. Cara, tá muito maneiro. O easter egg daquele, né? Sim. Pô, porra, achei sensacional isso. Foda. Tem outros easter eggs que depois um maluco aí juntou e disse que todos os filmes da Pixar têm ligação. Ah, é, cara? Que começa lá com o Valente, com, sim, com, negócio com a magia, começou a fazer os animais falarem. É, e Cabu, na verdade, ela voltou no tempo, algo do tipo, e virou a velha, que é a velha do... Pra começar, Valente já é um filme que eu acho assim, sabe? Foi muito superestimado. Feijão com arroz. Sério, cara? Não, cara. A animação dele é muito foda, mas ele foi muito superestimado, que não traz nada de novo, sabe? Pros filmes da Pixar. Não traz, a não ser na parte gráfica, né? Não traz nada de novo. O filme tem uma história tão simples assim, que não, nem te toca tanto assim. É uma historinha bonitinha, mas fora isso, sabe? O máximo que te faz é ter uma diversão. A coisa mais importante na comunicação é a voz. Diversãozinha ali? Isso não, é isso. É, eu não acredito que seja tudo interligado, né? Isso aí é tipo. É muita teoria de gente que realmente procura, né, tentar ligar uma coisa na outra de qualquer forma, né? Sim. É maconha. Essa porra se chama maconha. É, exatamente. É marihuana. Marihuana, exatamente. Não colocaria melhor palavra. Tem gente que quer liberar essa porra ainda. Imagina se libera, caralho. Imagina, hein? Vai estar rolando livro aí, deu solto. A aventura continua. Matrix. Essa é tipo, essa daí é pra causar polêmica. Porque, eu não sei, eu até agora não conheço uma pessoa assim que, a não ser que sejam os loucos que vão apenas pra assistir e ver ação, porradaria, esse tipo de coisa. Eu não conheço uma pessoa que, tipo, goste assim, sabe, do Matrix 2 e 3, cara. Porque se você assiste um e depois você assiste os outros, você vê que, tipo, não tem nada a ver, cara. O 1, ele vem com a premissa, assim, de que as coisas funcionam dentro da Matrix, o Neo tem poderes dentro da Matrix, e aí, a partir do 2, assim, ele começa a fugir, assim, ele começa meio que a virar um Super Saiyajin, tipo, ele faz coisas fora da Matrix, sabe? Vira um deus ali, cara. Não é necessário. Isso. Eu não acho que os dois últimos filmes sejam uma merda, assim, tipo, de verdade, não acho, eu tenho... Aliás, se salva algumas coisas, isso é... Isso é um filme bonito de você ver, né? Exatamente. Você desliga o cérebro e vê na boa, assim. Perfeito, é isso mesmo. Mas se você parar pra pensar, hoje em dia não é tão bonito você ver a cena dos agentes Smith lutando. Ah, né? Sim. aquilo é tosco. Pô, cara. 10 anos atrás era ótimo, né? Eu me amarro naquela cena, cara. Eu vejo que são bonecos. Assim, são bonecos jogados, feito de computação gráfica, mal feito pra caralho. Mas eu gosto, cara. Enfim, fazer o quê, né? Cada um com sua droga. Se tem um maluco aí que usa marihuana pra criar teorias, eu tenho a minha droga, que é o Matrix. Mas, cara, uma coisa que eu, tipo, você vê no Matrix 1 lá, aí vai aquela cena de ação foda, o Neo e a Trinity entrando lá no prédio, aí matam, sabe, os seguranças que estavam fazendo apenas o trabalho deles, né? Isso que eu ia falar, cara. Eu ia mencionar isso exatamente, cara. Eles já chegam disparando, tipo, a sangue frio contra um monte de segurança. Não é como se, tipo, eles tiveram, tipo, batalha corpo a corpo. Já chegaram na bala. Sim, na bala, velho. Tirando, e depois tem aquela cena foda do Neo desviando das balas. E aí depois, no segundo filme, a gente vê o Neo virou o que lá? Superman. Até tem um momento que ele tá voando lá, e o carinha pergunta pro outro: ué, o que ele está fazendo? Aí ele fala: ele está brincando de Superman. Aí ele pega e toma um impulso assim, aí voa assim, né? Outra cena que sempre me perturbou muito no Matrix Reloaded foi quando o Neo tá indo salvar a Trinity, né? Da queda do prédio, tudo, salva a vida dela. Sim. Eu fico imaginando quantas pessoas ele não matou fazendo aquele showzinho, cara, todo dele pra salvar a Trinity. É um show off, né? Explodia tudo em volta dele. Ah, rasgando o chão. Abrindo meus olhos, assim, pra coisas que eu tinha esquecido. Realmente, cara, o filme é tão ruim. É sádico, é sádico. É, tem uns momentos ali que, tipo, não faz muito sentido. É, tem um momento lá, acho que no segundo, aqueles robôs que ficavam circulando lá pelo planeta, assim, sim. Tem um momento que tem uma cena assim que tá mostrando só a visão dos robôs, algo do tipo, e aí mostra um deles atravessando o Neo, assim, aí o Neo pega, estufa o peito, assim, o robô pega atravessa ele. Cara, foi aqui? Não faz sentido nenhum, porque, tipo, como assim? Eu tinha atravessado mesmo? Não tem sentido nenhum aquela cena, velho. É só pra fazer show-off, só. E tem também aquelas teorias, né, de tipo, que na verdade depois o filme acaba se tornando um filme religioso, porque o Neo acaba meio que se tornando Jesus Cristo ali, cara. Isso, então, ele é o Messias, cara, no final do filme. O Messias no final do filme. No final do 2, que ele fala: vem, garotão, vem. Aí, tipo, aparece os aviõezinhos, os robôs voando, ele pega e para os caras com a mão, assim. É foda. Não sei, cara, tem alguns, sei lá, vamos dar o exemplo, assim, do Coringa do Nolan. Sim. Ele é um personagem maneiro, ele é foda pra caralho, assim, porque uma das coisas que torna ele foda é que a gente não sabe a origem dele, ok? Vocês concordam com isso? Sim, com certeza. Tem coisa, cara, que você não precisa contar, entendeu? Você não precisa contar o que aconteceu depois de Matrix 1, seja lá o que for. E aí eles fizeram essas duas merdas pra ganhar dinheiro e contaram o que aconteceu depois de Matrix 2, aliás, Matrix 1. E ficou isso, sabe? Mas não era necessário, cara. O Matrix 1 sozinho já era o suficiente. E, porra, partia pra outras mídias. Pegava aquele Animatrix, que é foda pra caralho, cara. Tipo, porra. Muito bem feito, sim, cara. Sim, sim. A maior parte deles, assim, é muito foda, cara. Tem um que, porra, que conta a origem, como que a Matrix surgiu e tal. Aí tem todo o lance dos robôs. E, cara, aí é muito, muito foda, cara. E é melhor do que qualquer filme da franquia, assim, tipo... Da franquia principal, né? Lógico. É, sim. Muito querer fazer o desnecessário pra faturar, sabe? Sim, sim. Porque, assim, um, ele fala muito sobre essa coisa do simulacro, essa coisa de quebra da realidade, sabe? A Matrix que a gente cria pra gente mesmo, assim, né? Falando, é um papo de maconheiro do caralho, mas... Teve mesmo uma introdução bem da Matrix mesmo, né? No primeiro. Aí, logo no segundo e no terceiro, eles quiseram envolver bastante na guerra, né? Entre as máquinas, pois é. Terceiro, ela tem até aquela cena do carinha lá naqueles robôs com metralhador e tudo mais. Poxa, tipo, o primeiro até se focava. Tem sempre aquela história, né, da caverna de Platão e que realmente faz todo sentido, né? Assim, o Neo é um dos caras que estavam ali, vamos dizer assim, na caverna. Quem quiser procurar, eu não vou falar a história da caverna de Platão, por favor, procure. O Google tá aí pra ir. É, o Google tá aí pra ir, né? Todo sentido. Você vê que tem uma inspiração ali no filme e tudo mais. Depois disso, o final do filme que tinha sido aberto, não sei porquê, teve que ter continuação e aí foi pra outros níveis, sabe? Foram tentar explicar coisas não foram explicadas no primeiro e que acho que não tinha nem necessidade. É quase um Highlander. Você acha que o final foi aberto mesmo, cara? O final do primeiro? É? Eu acho sim. Fica algo no ar, né? Ele é igual ao final do The Dark Knight Rises. Não necessariamente ele é um final aberto. Sim, ele é um final que ele te deixa possibilidades, mas a história acabou ali, entendeu? Sim, pode muito bem ter acabado ali, pode ter acabado como foi, né? Acabou ali. Sim, sim. Os caras simplesmente se aproveitaram disso e deram uma continuidade e tal. Mas assim, ele é o final do filme, entendeu? Ele mostra até ali e pronto. Sim. É a mesma coisa que pode acontecer com The Dark Knight, assim, tipo, com esse Batman do Nolan. Ele pode do nada surtar e, porra, vamos fazer, tem final aberto, o cara tá vivo ainda, que não sei o quê, e dá continuidade, sabe? Mas acabou ali, tem um final e você pode optar por criar uma nova história daqui, em cima daquilo ou não. A aventura continua. E eu senti ali você falando, cara, eu senti que você não gosta do terceiro filme, né, do... trilogia do Nolan Batman. Gosto, gosto, cara. Você gosta, cara? Porra, eu sou apaixonado. Cara, eu chorei quando eu vi o Bruce Wayne vivo no final. Ah, sim, eu achei que você ia falar mal, porque o que tem gente falando mal é uma bosta, que não sei o quê. Não, gente, ninguém entendeu o filme, porra. É, porra, você sabe qual é o problema, cara? O nego vai na vibe dos outros, assim. Sim. É porque, assim, você tem o Batman Begins, que ele é um filme simples, aí você pega The Dark Knight, cara, que é um filme extremamente denso, um filme extremamente profundo, que levanta altas questões e tal, e porra, te faz surtar, cara, no meio do filme. E aí o terceiro filme é um filme mais light, entendeu? E as pessoas esperavam que o Nolan aprofundasse mais ainda, cara. Mas, cara, como, sim, que você vai aprofundar mais do que The Dark Knight, cara? Não tem como, entendeu? A não ser que seja o Kubrick, ou, sei lá, qualquer outro fodão, assim, sabe? Então, assim, as pessoas esperavam, tipo, ok, me surpreendi, agora eu vou me surpreender mais ainda. Esse aí vai ser foda. E, cara, foi um filme inferior ao segundo? Foi, mas eu acho foda, cara. Tipo, pra mim é foda pra caralho. E tem suas incongruências. A voz está guardada nessa parte do corpo e está cercada por regiões tensas. Enfim, tem suas coisas erradas? Tem, mas beleza. O segundo filme tem também, cara. O primeiro filme tem também. Todo filme tem, entendeu? E é foda, cara, eu chorei que nem um bebê, maluco, eu vi. Que isso. Começa lá, né, com o Alfred chorando e tal, lamentando lá no túmulo, pedindo desculpa pro Wayne. Aí, porra, aí vai aumentando, cara, ele vai criando uma tensão. E aí, porra, tu fica maneiro, o John Blake tá caminhando aí pra ser o novo Batman, que não sei o que, tá achando a caverna. E a trilha sonora, cara, só vai aumentando a tensão, uma tensão, assim, boa, né? Sim. E aí, no final, ela explode com o Bruce Wayne vivo, cara. Tipo, fazendo justamente o que o Alfred disse que, pô, sempre quis que ele fizesse, que é sentar lá na parada lá e eles se reconhecerem e tal. E explode ali, cara, e finaliza ali, entendeu? E, cara, sensacional. Acho que a principal crítica mesmo desse filme aí foi aquilo de ter feito uma reciclagem daquilo que foi a história do primeiro, né? Aquela coisa de você simplesmente querer explodir Gotham por serem uma cidade de pecadores, né? Sem a Liga das Sombras. Até os próprios vilões são praticamente os mesmos, né? Só estão seguindo um legado do primeiro. Eu acho que essa crítica, né? Não ficou mal contado, né? Mas ficou meio, como é que fala? Um pouco repetitivo. Mas eu acho que é esse o principal ponto, né, que o pessoal diz. As pessoas reclamam muito do terceiro, e se você for parar pra pensar, se você analisar ele como um filme separado, ele é um filme muito bom. Mas assim, se você comparar ele com o segundo, aí não tem como, realmente, ele não é tão bom assim. Agora, se você pegar a cena aí com o Alfred e o Bruce Wayne, eles estão lá no avião, eles estão voltando pra Gotham, lá no Batman Begins, e o Bruce Wayne fala que como homem ele pode ser muito bem julgado, deturpado, mas como símbolo ele pode ser eterno. Quando você assiste o terceiro filme, você percebe que faz todo sentido. Sim. E realmente o final é perfeito pro que o Bruce Wayne tava querendo, a ideia do Batman em si, que foi até um pouquinho, sabe, esquecida. Sim. No Cavaleiro das Trevas, aquela coisa do símbolo e tudo mais, dele ser um ser místico que vai durar pra sempre, sabe? Ser uma imagem de esperança e tudo mais. Se você for analisar isso no terceiro filme, você vai ver que é um fechamento perfeito pra trilogia. Então tem que analisar o filme assim, é um fechamento pra uma trilogia. Inclusive o próprio Batman fala lá pro Robin, né? Se você vai lutar, tá usando uma máscara. E tem uma outra hora que o John Blake pergunta pra ele: ah, por que a máscara? Aí ele falou: pra proteger as pessoas que você ama. O lance assim de voltar as coisas que voltam, assim, do primeiro filme, a Liga das Sombras e tal. Eu acho, assim, eu acho maneiro porque você encerra uma trilogia, ok. Mas é muito pra essa coisa, assim, do Heath Ledger ter morrido, cara. É, porque quando o Heath Ledger morreu, o Nolan falou que eles não iam filmar o terceiro, e porque o Coringa, ele teria um papel fundamental no terceiro filme. E não dá pra substituir, não daria pra substituir o Heath Ledger, primeiro em respeito ao ator. Sim. E segundo pela atuação do cara, né? Sim. E aí, o terceiro filme, ele é bom, ok, mas ele veio por uma pressão financeira, né? Ele veio por uma necessidade, assim, da Warner de ganhar dinheiro. Eles falaram, porra, faz o terceiro que a gente deixa você fazer o que você quiser, maluco! A gente deixa você fazer Origem, você pode fazer o filme que você quiser aqui, mas faz o terceiro, por favor. Fortalecer o orçamento aqui da produtora, por favor. E não ficou ruim, cara. É um filme muito bom. Sim. Justamente assim, porque apesar de ser um pedido, assim, da Warner, ele é um bom diretor, assim, tipo, tanto ele quanto o irmão, assim, foram buscar um roteiro que agradasse os fãs, entendeu? E que fosse bom, assim, tipo, tem gente que diz que não é bom, mas, porra, cara, eu acho foda, eu acho espetacular, cara. Sim. Tanto assim, de porra, tudo que, cara, tem tanta referência na porra do quadrinho que, puta que pariu, cara, é referência pra tudo que é lado, cara. Ele começa como o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. No meio do caminho ele se transforma na Queda do Morcego, quando rola aquele terremoto em Gotham e tal. Sim. Só que eles, de certa forma, adaptaram pra pro lance todo das explosões e tal. E no final tem lá, pô, o Batman voltando, que eu não tenho nenhuma HQ pra referenciar agora. Mas assim, é um estudo tão profundo, sabe qual é? Sim. Que eu acho, porra, merece todo o respeito, cara. E tem que se pensar duas vezes, assim, antes de falar qualquer coisa desse filme, assim, antes de falar mal. A aventura continua. Tira do máscara, uma boa. Pode ser. Vamos pro merdalhão completo, né? Vamos esmerdalhar. Basicamente, cara, horrível perto do primeiro. Eu não tenho nem o que comentar a respeito desse filme. Eu acho que o filme por si só já faz o seu auto-insulto. Não, a dublagem do Supla já resume. Já é o suficiente. Supla, cara. Ele faz o vilão, não é? É, o Alan Cumming, acho que é, se eu não me engano é. Caralho, cara. Porra, mas é horrível, horrível. A ideia do filme já é meio idiota. Tipo, vamos fazer o filho do Máscara, uma criança gerada pelo Máscara. Não gerada por ele, gerada pela mulher que ele comeu. Enfim. Se bem que do Máscara a gente nunca sabe o que pode dirigir, né? Sabe o que pode esperar. Mas, cara, esse filme é muito ruim. Dá realmente dó de assistir esse filme, cara. Que é um dos piores filmes, é uma das piores sequências depois. Acho que nem terceiro filme vai ter, a gente espera, né? Aliás, não considero nem como depois segundo daí. Não, mas às vezes pode até acontecer, cara. Nunca se sabe. Vem o Debiloid 2 aí, né? Aliás, falando em Debiloid, teve um Debiloid que foi a sequência do primeiro lá, que, né? Que foi dos adolescentes. É uma sequência que se passa anterior ao primeiro, isso. Prequel, na verdade. Sim. Prequel que eles falam isso. Cara, é muito tudo. Foi aquilo, puta que pariu. O maluco, porra, tá igualzinho o Jim Carrey, cara. Mas não, tipo, não dá pra ver, cara. É semelhante realmente à aparência, isso sim, mas fora isso, nada. Uma cena que tem que ressaltar, cara, é a cena que ele, tipo, ele vai na casa da namorada dele, e aí acho que ele vai no banheiro, faz uma cagada, aí ele senta um negócio que é quente. Ele senta num aquecedor. Sim, aí derrete o... um chocolate que ele tem no bolso. É, derrete o chocolate, ele passa a mão em tudo quanto é lugar pra limpar, não sei o quê. Aí, tipo, o sogro dele vai entrar, aí ele pega e foge, se não me engano, acontece um negócio desse. Aí o sogro dele, pô, ele cagou em tudo, ele cagou nas paredes, ele cagou no chão, tipo, cara, destruiu meu banheiro. Isso é o ponto alto do filme, cara, tipo, cara. Porra, não, cara, tá tudo errado. São dois filmes, assim, tipo, com o Jim Carrey, olha aí a coincidência, hein. O Máscara e o Debiloid são dois filmes que, assim, foram de filmes ok, não vou dizer espetaculares, mas... Sim, o Máscara e o Debiloid foram filmes bons, sim, cara. São filmes bons. Anos 90, puro. Isso, foi uma comédia, como é que eu posso dizer? Teve seus momentos meio que absurdos, mas mesmo assim, sabe, com a atuação do Jeff Daniels. Muito bom, cara. Perfeito. Caralho... O maluco que vende o periquito morto lá pro garotinho da cadeira. Que passa fita crepe, cara, assim, cara. Legal mesmo foi os dois vilões do filme, né? Os dois capangas, sim, sim. Né? Eles arrancam a cabeça, não, tá, vamos deixar uma mensagem pra esses caras. Aí chega lá no apartamento, o cara tá chorando e fala, ah, meu passarinho morreu, ah, a cabeça dele caiu, ele era muito velho. Perfeito, cara. É legal a mulher vendo na TV assim, quem seriam esses idiotas que venderiam um passarinho morto? Que tipo de gente é essa? Que tipo de gente é essa que faz isso com a criança? Tem uma notícia no Omelete. Meu site, gente, omelete.com. É. Falando que o garoto original do Periquito Morto vai estar presente aí nesse novo filme. Segundo filme, né? Pois é, cara. Sim, sim. E também o aquele cara, aquele que fez o caminhoneiro, que eles começam a... Eles têm uma discussão com ele no restaurante, ele gosta no hambúrguer do... Caralho! Pode crer, cara. Caralho, eu vou rever esse filme, maluco. Eu também vou ver, pelo saudosismo, né? Não sei se foi cinema, mas pra mim tem cara de filme direto pra DVD, né? Devil Lloyd 2. Então, é, foi 100% DVD direto. DVD, né? Cara, acho que nem DVD deve ter essa porra. Acho que só o SBT passou e pronto. Sim, só vi passar no SBT. Ah, sim, passou na Globo de madrugada, eu lembro. Ah, sim, passou no Corujão da Globo uma vez. Aí foi rebaixado, provavelmente. É. Meu Deus. A aventura continua. Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Tem uma sequência foda que ninguém entendeu. É porque assim, na verdade os três filmes são um único filme, né? E aí as pessoas não entenderam isso. Tipo, termina o primeiro filme com aquele final esquisito, assim, tipo, com um ar. O final entreaberto, assim, o pessoal. É, ué. O Senhor dos Anéis é um filme 100%, assim, com o final aberto. E aí você começa a assistir As Duas Torres e, cara, não tem começo e não tem fim, maluco. É tipo meio de episódio, sabe qual é? Sim. Mas aí os personagens simplesmente são jogados ali e tal. E é meio que isso, cara. Acho que, assim, quem não saca O Senhor dos Anéis, sabe? E pega pra assistir só As Duas Torres, assim, sei lá. Ou então, depois de um ano, vai assistir As Duas Torres, como rolou no cinema. Não sei, cara, acho que elas não vão entender, sabe? Mas não vão entender mesmo, não tem, tipo, como entender você assistindo, sabe, sem ordem. Tem sim, que pegar sim, e assistir sim. O filme completo, que a trilogia é um filme. Aí o filme vira o quê? Vira uma merda, porque o cara fala assim, o cara não entendeu, aí ele vai sair do cinema falando, porra, que filme sem pé nem cabeça, que não sei o quê, começa de um jeito e termina de outro jeito, todo esquisito. E aí o filme que, porra, que é maneiro, assim, que, pô, ainda mantém bastante o espírito, assim, de aventura do primeiro filme, mas já preparando pra coisa toda das guerras, né, que o terceiro filme é basicamente guerras o tempo todo. Sim. E o filme é foda, sabe, tipo, pô, muito mais bem-humorado e tal, e aí na cabeça da pessoa vira uma merda porque ela não, simplesmente não entendeu o que que tá acontecendo, assim. Aconteceu com muitas pessoas. Acho que são os mais desavisados, né? Pois é. Mas as sequências eu acho que, tipo, são muito boas, muito boas. O final do Retorno do Rei, velho, todo mundo se ajoelhando frente aos hobbits, porra, é de chorar, velho. Aquilo lá fica uma imagem que fica na história do cinema. Realmente, esses filmes ficam na história do cinema. Meus amigos, vocês não se ajoelham pra ninguém. Aí todo mundo desce, cara. Aí, porra, puta pariu, cara. Eu desabo, eu desabo. 40 finais do filme. Dos 40, né? Você pensa, agora acabou. Aí, tipo, tem uma cena, agora acabou. Caramba. Mas os filmes são a trilogia em si, realmente. A trilogia que vai ficar, tipo, pra história do cinema. Diferente de, tipo, Hobbit, que saiu agora e que não foi nem metade do que foi Senhor dos Anéis. Ah, você acha, cara? Eu acho, cara. Eu não tive... Sinceramente, não, eu vou falar um negócio pra você. Eu ainda preciso assistir o filme por completo, porque eu não tive paciência. Também vou ser sincero que eu não assisti ainda o Hobbit. Eu não assisti por completo, cara. Foi um filme que eu pensei assim, porra, realmente, assim, o que o pessoal reclama do Senhor dos Anéis e que eu acho que não é, nesse é, realmente, o filme é longo, sabe? Tipo, filme é longo, assim, sabe? Se arrastado pra minha narrativa, sabe? Isso, cara. Cara, é, eles estão prolongando. É bom, cara, o Hobbit é muito bom. Não, mas eles estão prolongando, uma coisa que eu sei, eles estão prolongando uma história que, sei lá, pelo que eu vi ali, já no final do primeiro, já estão quase, sabe, no finalzinho do livro Hobbit. Então eles vão prolongar essa história, então meio que parece que eles estão colocando um monte de coisa assim, sabe, que é, deveria ser cortado na versão que vai para o cinema de um filme, eles estão colocando tudo, então, sabe, coloca um monte de coisa que tem no livro pra, sabe, pra preencher mesmo esse espaço pra formar essa trilogia, sendo que Hobbit poderia, sei lá, se você for cortar, cabe muito bem em dois filmes ou um filme só. É, pois é, tanto que no início eles anunciaram como dois filmes só, né? Dois filmes, né? Isso. Ficou tempão pra caramba, né? Deu autor, ia dirigir. O lance do Hobbit é o seguinte, cara. O livro, ele é completamente... Ele tem um ar completamente diferente do Senhor dos Anéis. E aí o problema que o Peter Jackson tinha era, porra, como é que eu vou colocar isso em harmonia com o universo que eu criei, que é o universo de O Senhor dos Anéis cinematográfico. Sim. E aí ele foi buscar nos apêndices vários, centenas e centenas de materiais, assim, que o maluco do Tolkien escreveu, aquele vagabundo que não fazia nada, só escrevia. E aí ele foi buscar nesse material extra. Então, assim, muita coisa que tá ali que você pensa assim, pô, mas isso não tem no livro. Isso já podia ter acabado, já podia, sabe? Na verdade, é uma reconstrução do Hobbit através do olhar do Peter Jackson, mas com base nesse material extra, entendeu? Que é um material assim, que não é uma história contada, é só um arquivo, como se fosse Wikipedia, como se fosse, sei lá. E ele narra, ele conta ali a história, o que aconteceu depois. Aquela coisa do... Na hora que o Radagast, ele vai pra um lugar lá, eu não tô lembrado agora, eu tenho que rever essa porra. E aí aparece um espectro lá e fala com ele, é o Sauron. Aquilo ali tá nos apêndices, entendeu? Não tá no livro. Sim. Então, assim, o que ele tá fazendo é pegando o Hobbit e transformando o Senhor dos Anéis em uma hexalogia, na verdade. Ele tá fazendo aquilo tudo ser uma única história. Ele tá pegando algumas coisas do Contos Inacabados, né, colocando ali pra ver se dá uma moldada, pra ver se consegue juntar com o universo do Senhor dos Anéis que ele tinha criado lá nos filmes. Né? E eu acho que foi uma saída boa. O problema é que, sei lá, o filme em si, assim, ele conseguiu acertar algumas coisas, até porque adaptar realmente Hobbit depois de ter criado o universo do Senhor dos Anéis é difícil, mas eu acho que o filme mesmo assim se saiu, sabe, por esse prolongamento, até porque é um prolongamento que foi feito obviamente porque o estúdio falou, tem que ser uma trilogia, né, pra, vamos completar, né. Então esse foi o problema do filme, ó. Pô, cara, mas eu assisti amarradão, cara, achei que ainda foi de pouco, assim, tipo, eu assisti em 3D, 48 frames por segundo, e assisti depois em 2D, 24 frames, e cara, emoção, cara. Lá no HQ Fan, visite o HQ Fan e ouça nosso podcast sobre o Hobbit e saiba por que eu me emocionei. É, que loucura. A aventura continua. Cara, Karate Kid, assim, essa geração não sabe o que é Karate Kid de verdade. Se bem que eu tenho 16 anos, eu faço parte dessa geração, infelizmente. Porra, cara, eu ainda não acredito que você tem 16 anos. Eu tenho, você tá zoando, cara. Não, você tá zoando. Não, é sério mesmo, cara, eu tenho. Caralho. Eu tenho 16 anos. Infelizmente, eu tenho uma, sabe, uma cultura assim, um pouco mais trabalhada do que, então, tipo, assistir os filmes originais antes de ver remakes que estão saindo agora, né? Entendi. Então, tipo, Karate Kid é um que eu assisti e, porra, achei muito foda, assim, sabe? Quer dizer, é um filme dos anos 80, né? Tem toda aquela coisa dos anos 80, tudo, mas comparado ao atual, eu achei bem melhor. E aí depois vieram as sequências, né, que... Assim, não sei se isso depende de cada pessoa. Eu gosto bastante do segundo. O terceiro, vai lá saber o que é aquele filme que eu não entendi até agora, mas... O terceiro é o da garota, não, né? O quarto que é o da garota. É mesmo, tem o 4, velho. Nossa, pior. Cara, não, é pior do que... É o pior ainda. Não, o segundo, pro pessoal ter uma referência. O primeiro é aquele lá que ele vai se mudar pra nova cidade e tudo mais. Aí o Johnny Lawrence, acho que é o nome do cara... começa a praticar bullying com ele. Aí o Sr. Miyagi treina ele e aí ele vai pro campeonato. O segundo é que ele vai lá pra Japão, na verdade. Japão, Hokkaido, eu acho. Inclusive o segundo é o que tem aquela música clássica lá, sabe? Cantamos bem pra caramba, né? Esse é o filme lá que tem toda aquela cena de ação no final lá, que é uma lutinha, sabe? Eu acho bem meia boca até hoje. Que eles lutam lá no naquele templo. Daniel, pela primeira vez, ele sangra, né? O terceiro, cara. O terceiro é um filme, sabe? Vamos ver se eu consigo explicar. O carinha lá do Cobra Kai, né? Que era a academia lá do Johnny Lawrence e tudo mais. Ele volta, aí um amigo dele, ricaço, aparece e fala assim: eu vou transformar a Cobra Kai em uma grande federação de luta e tudo mais. E a gente vai vencer, a gente vai se vingar desse Daniel aí. Aí o terceiro filme ele começa a treinar o Daniel, sabe? Chamar o Daniel pra ser Cobra Kai. Aí o Daniel começa a ficar maluco, sabe? Tipo, começa a lutar violentamente. É tipo Homem-Aranha 3, assim, que ele... Sim, sim. O cara é bonzinho e aí começa a ficar meio... Caralho, eu não lembro, cara. Eu não lembro do... Eu só lembro do primeiro, assim, e do início do segundo. Que é instantaneamente depois do primeiro, né? Tipo, começa o segundo, assim, apesar de ter saído anos depois, começa instantaneamente após o torneio lá que o Daniel San ganhou. Sim, sim. Eu achei isso maneiro, cara. Achei legal, tipo, porque, porra... A cena, você lembra da cena, né, do Cobra Kai lá indo lutar com o Sr. Miyagi? É, o Sr. Miyagi é foda, maluco. Ele desvia dos socos, assim, o cara mete o soco no vidro do carro, se machuca sozinho. Fode a mão toda. Você viu esse do Jack Chan? Eu vi. Você sabe que... Eu sei, eu sou um verme, cara. Mas, porra, eu prefiro esse novo do que os originais, cara. É sério, velho? Sério. Nossa. Eu não sei porquê, cara. Mas eu não sei. É legal, cara. Pô, você gosta... Prefere Kung Fu. É, inclusive eu sou praticante de Kung Fu. Deve ser por isso. Ah, sim. Eu tenho uma explicação. Agora eu tenho uma explicação. Sim. E o meu pai é de Karatê, assim. Aí, porra... Sim. Naturalmente ele vai gostar mais do Karate Kid. Até porque, pô, cara, o primeiro filme que ele e a minha mãe viram no cinema foi o Karate Kid 1 ou 2. Não tô lembrado, cara. Sim, melhor ter sido 3, né? Pode crer, cara. Porra, muito merda. Pô, mas realmente, são filmes bons, assim, a continuação. O terceiro deixa um pouco a desejar, mas também não chega a ser ruim, sabe? Do Karate Kid. Agora o 4 que você tinha citado, velho, que até lembrei agora. É muito tosco. Não tem nada a ver. Cara, cena de ação no final, velho. Tipo, a gangue pega e queima os latões de lixo, assim, coloca em volta. E aí ela pega e fala: eu tenho que lutar, seu Miyagi. Ele fala assim: lutar não é bom, mas se tiver que lutar, que vença. Aí ele vai lá, ela vai lá e bate nos caras e acabou o filme. Tipo. Caralho, agora vamos para o quadro de indicações, como é de costume. O Léo sumiu, né? O cara caiu aqui na gente. Caiu, tropeçou, caiu. Sim, sim. Foi para o além, quem sabe ele retorna em algum cast. Mas, enfim, nessa parte de indicações, eu vou pedir aqui para o Renan fazer a sua indicação. Renan, faça a sua indicação, cara. Opa! Então, vou indicar o HQ Fã. Não, mentira, eu não vou. Eu vou indicar os Livros da Magia, cara, do Neil Gaiman. Saiu recentemente um encadernado aí com todas as HQs, todas as revistas. Sim. E, cara, eu comprei, eu comecei a ler. E, assim, eu só sabia que era o Harry Potter original, que o Harry Potter foi muito plagiado dele. Mas, cara, é muito foda. Tipo, a forma, assim, como ele mistura uma história de um garoto que é bruxo com o universo DC, assim, tipo... Aparecem personagens do universo DC, cara. O próprio Constantine, o próprio... Como é que é o nome daquele cara cinza que tem capa e cuecão verde? Porra, não sei, cara, te dizer mais. Olha, voltei, eu gostaria de pedir desculpas porque deu uma piscada aqui em casa, voltou. Internet. Olha aí! Léo voltou, né? Não, beleza, internet. Cara. Já estamos no final já, não sei se você sabe. Parte de indicações, acredito, vai preparando sua indicação aí. Indicação? Indicação, indicar qualquer coisa aqui pro pessoal, uma coisa boa, ou talvez uma coisa ruim, porque eu vou indicar uma coisa ruim hoje, o pessoal. Caralho! Sim. Mas dá prosseguimento aí, Léo. Então é isso, é os livros da magia. Cara, é uma HQ obrigatória, assim, pra qualquer fã de quadrinhos. E o preço, cara, é apenas R$25. É isso mesmo, aqui no Shop você compra essa HQ por R$25. Qualquer coisa, pega informações lá no Omelete, seu site. Omelete. Ou então visite hqfanbeta.blogspot.com e fale com a gente lá. Mesmo que a gente nunca tenha postado nada sobre HQ, a gente tira suas dúvidas. Ah, mas o nome é bom. Léo, tem a sua indicação já aí, cara? Você quer então qualquer indicação de qualquer coisa? Qualquer coisa, cara. Puteiro, enfim. Como eu erro puteiro? Pode indicar puteiro também? Ah, não sei, cara, se você por acaso estiver administrando algum. Porque eu não vejo porque você indicaria um puteiro sem, sei lá, ser administrador dele. Não, é porque o produto é bom, entendeu? É lá na a brega do Jorge que o nosso querido Todd Cogumelo está sempre lá, o maior cliente da brega do Jorge. Então é isso aí, você que é de Salvador, Bahia, dá um pulinho lá. Qualquer coisa, falar com o Todd Cogumelo nos comentários aí do podcast. Que Mas enfim. Aquela doença. Bora, Léo, qual a sua indicação? Mas enfim, minha indicação, eu acho que o Rafael vai adorar essa indicação aqui, são os livros de James Bond e Ian Fleming. Oh, é esse? Perfeito. É o seguinte, James Bond que a gente vê nos filmes, galera, é aquele James Bond cinematográfico. Agora, se você quer ver realmente James Bond de verdade, você tem que ler os livros. Eu faço indicação por quê? São livros de espionagem muito bons, tem uma fórmula que funciona, são instigantes, é uma leitura que flui muito bem, e a minha indicação de hoje fica pra isso aí, os livros, 14 livros originais de Ian Fleming e James Bond. Pô, sensacional, cara. Deixa eu fazer uma perguntinha, qual é a diferença, assim, do James Bond do cinema pro James Bond dos livros? Então, primeiramente, o James Bond do cinema, ele tem aquela pose muito galanzona, aquela coisa tipo de chegar numa sala e já, sei lá, todo mundo já querer pular em cima dele. James Bond, propriamente dos livros, ele, como é que eu posso dizer, ele não é essa coisa chamativa, ele é mais conquistador, assim, ele se mostra, é uma pessoa que se aprofunda mais quando você conhece ela, não tem essa coisa, tipo, traços totalmente visíveis de uma pessoa que sobressai, ele tem mais aquela coisa de espião mesmo, aquela coisa de ficar um pouco mais na encoita, ele querer, como é que eu posso dizer, sabe, investigar mesmo, não tem essa de chegar se anunciando, é aquela coisa de realmente se preocupar com o disfarce, de ter seu planejamento certinho. E a história dos livros são, como é que eu posso dizer, muito bem detalhadas, óbvio. Legal. Também legal. Não tem algumas verdades que hoje em dia tá tendo, tipo, dele não fumar, né? Isso. É. Daqui a pouco não vai. Pô, não bebe, não fuma, daqui a pouco não vai estar fodendo, daqui a pouco, né? Porque... isso é o politicamente correto, cara. Vocês viram que o Cartoon Network, por causa disso, tirou o Tom e Jerry do ar? É sério? Diversos cara, episódios, isso. Caraca, velho. Porra. Que merda, cara. O que vai passar agora? Metade do episódio, eles correndo um atrás do outro? vou tirar aquela cena. Eu sempre achei um desenho meio sádico, né? Mas, realmente, eu acho que besteira, né? A gente cresceu virando. Pica-pau, velho. Veja. Nossa, pica-pau é só. Só vai ser ele andando em cima do cavalo. Só isso que vai ser o episódio. Não, porque o pica-pau é trambiqueiro, é caloteiro. Caramba. Ele faz tudo de ruim, cara. Sádico. É meu vídeo. Dá medo. Exatamente. Mas é isso, Léo. Valeu pela sua indicação. Ótima indicação, cara. Eu sou fã de James Bond também. Por enquanto, eu tô só na parte dos filmes mesmo. Mas logo, logo vou caminhar pros livros, que tem que se conhecer realmente o verdadeiro James Bond, né? Porque é isso. Então, a minha indicação, cara, eu indico. O pessoal aqui que tá no Skype gravando comigo, a gente grava pelo Skype, tá? Não é estúdio. O pessoal que tá aqui nesse podcast gravando comigo no Skype deve estar vendo a minha imagem de perfil, né? Seria o nosso querido ator brasileiro Jackson Antunes. Eu estou desde o início me perguntando que porra é essa? Por que ele está com essa porra? Cara, eu vou explicar. O Jackson Antunes, não sei, acho que ele deve ser amigo, sei lá, de um cara lá de BH, né? De Belo Horizonte, aspirante a diretor. O cara é aspirante a diretor, ele tem um 60 anos, né? E aí eles resolveram no ano de 2005 fazer um filme de ação. Caralho. E aí eles fizeram a pérola do cinema brasileiro, que é Confronto Final. Caralho. Onde Jackson Antunes se passa por Charles Bronson, cara. Não, quase um filme do Charles Bronson, cara, eles tentaram fazer. Eles tentaram. Inclusive ele tá parecido, né, cara? Assim, ele tá lembrando. Tá mesmo. Em visual, o cara é realmente, é um Charles Bronson. Como que é o nome do filme? Confronto Final. Confronto Final. Olha, não receba isso como uma indicação. Isso aí é pra você se afastar dela. É, mas cara, se você quer ver um filme tão ruim que é, sabe, você dá gargalhadas de assistir ele, é sensacional. Cara, eu tô botando aqui assistir e Confronto Final. Cara, se eu penso, eu vou mandar o trailer, eu vou colocar o trailer aí no post. Inclusive, eu já planejo fazer um post, já vou até colocar o link do post mesmo, aí no post do podcast. E vocês vão ver, o filme tem inteiro no YouTube, em duas partes, né? Uhum. Só que o filme, cara, porra, começar a história, tipo, invadem a casa dele e, tipo, roubam algumas coisas. É um assalto normal, né? E aí, tipo, ele fica na pilha, sabe? Ele é um dono de uma padaria, ele fica na pilha, os caras vão voltar. Ele vai na casa do amigo dele e fala, velho, eu tô desequilibrado. Aí a polícia que tinha, sabe, investigado a casa dele, acaba descobrindo que ele tem um quadro. E aí você acaba descobrindo que a polícia, na verdade, é uma máfia. E aí, tipo, a máfia vai assaltar a casa dele, e aí depois ele pega e vai confrontar essa máfia. Cara, tem um roteiro de filme do Charles Bronson, só que é tão... é ruim em todos os quesitos. O que é muito estranho, eu digitei, né, assistir online Confronto Final, e aí veio... X-Men 3, o Confronto Final, dublado online. E eu não sei o que é pior, cara. O Confronto Final brasileiro ou do X-Men. Ou X-Men, exato. Cara, também tem um filme Confronto Final com o Dolph Lundgren. Não confundem. Eu vou colocar aí até o link. Eu achei esse. Que é de 2005 também. Sim. Mas vai ter o post aí. Vocês vão poder assistir o filme. Vocês querem assistir um filme ruim, ruim mesmo, assim, de dar gargalhadas? É esse. Ou se não, se você por acaso não tiver tanto bom humor assim quanto eu, fica longe. Terminando aqui mais um podcast, queria agradecer aqui o Léo que tá participando. Caiu aqui. Meio participando, mas. Enfim, participou aqui, colaborou com o podcast. Queria agradecer o Renan Richim. É isso aí, tamo aí. Todo sábado à tarde a gente grava o podcast HQ Fan Live, e vocês estão convidados aí a participar lá com a gente. Opa, participei já uma vez. Qualquer coisa chama aí no Skype que... Sim, pode deixar. E é isso, pessoal. Terminando mais aqui um podcast Banco de Cérebros. Eu queria mandar um abraço pro Pedro Santos, filho da puta que não compareceu na gravação. Lucas também, esse pessoal aí, todo mundo de filha da puta. Enfim, terminando aqui o podcast. Abração, gente. Falou, até mais. Opa. Aí, muito bom. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.